A Mauri Cash e os perdedores orgulhosamente apresentam. Estrelando Super. E aí, tá falando? Meu Deus. Porra, Thiago. Viado. Ficou bolado. Cara, ele tá lendo. Eu não acredito que ele tá lendo as paradas, velho. É, cara, depois tem que... Vocês aí que não fazem porra nenhuma, tem que ver a parada aí pra gente... Qual foi as ideias que foi dada, o que a gente vai falar. Estrelando Jafar. Olha, em linhas gerais vai ser algo do tipo assim. Você vai falar o Mauricast, você vai apresentar os... as pessoas, certo? E depois você faz uma breve apresentação. Ó, esse aqui é o podcast que vai falar sobre literatura, sobre livros, sobre... Thiago vai falar sobre o porquê que ele não gosta de ler. Enfim. Mas tudo isso, velho? Não é tão... Se você... Na hora de editar, cara, isso não dá 5 minutos. Aí quando você for apresentar, cada um fala uma frase de efeito e acabou. Sei lá, como é... Eu não tô conseguindo visualizar isso, cara. Como é que vai ser a abertura, o script, né? O passo a passo da abertura em si. Começa com uma música qualquer, alguém fala alguma coisa, apresenta, por exemplo, oi galera, esse é o Mauri Cash, hoje aqui na mesa do Black Nigga, Power, Thiago, Lone Wolf, Jafar, o caralho, assim... Faz essa apresentação, cada um fala, opa, beleza, e aí, tamo junto, vamos começar, hoje o bicho vai pegar, essas coisas assim, vai ser esse modelo, sei lá, outra coisa. Eu não consegui ainda juntar esse quebra-cabeça, eu não tenho realmente ideia de como vai ser. Pra mim seria uma abertura de sei lá, aquele do Herculoides que a gente fez lá e já começava falando, entendeu? Lobo Solitário. Por mim, eu começava com uma matéria irrelevante... Isso. Só colocar a chamada, que nem essa do Bolsonaro aí que eu falei. Tipo assim, ó, cadê essa porra aqui de novo? Cadê? Volta. Tô chegando. Rapaz, cadê? Mãe de Bolsonaro. Tô chegando. Aí, tipo, ó, mãe de Bolsonaro. Ele era humilde, não era de falar besteira. Aí já dá uma risada já, e já entra apresentando e já era. Então, tudo bem, mas entra apresentando como? E aí, sei lá, hoje nós vamos falar de livros e por aí vai. É. Porque seriado japonês que é muito assim, né, cara? Por exemplo, vamos falar... Sim, cara, boa ideia. Que filha da puta, mas não deixou nem eu falar, caralho! Porra! Eu tirei muito pelo, por exemplo, o Jaspion, né? Toca aquela guitarrinha... Aí o cara fala lá... como é que era o Jaspion? Era o Fantástico Jaspion? Como é que era? Fantástico Jaspion. Aí tocava o cara tossiu. Era essa que era a música da abertura? É. Então, é. Acabava. Ah, o Como Boi. No episódio de hoje. O título era um negócio gigante, né? Isso. A guerreira mágica do não sei o que lá, que explode o mundo e não sei o que, e por aí vai. Exatamente. Aí acabava a porra da musiquinha, aí no final aparecia essa parada. No episódio de hoje. Isso. Porra. Sua mãe e seu pai vestidos para o baile dos enxutos. Exatamente. Caralho, o Thiago lembra de tudo, velho. Não, esse negocinho é dos Cavaleiros. Ah, tá. Pra mim, os Cavaleiros que tem esse barato aí. É a mesma coisa. Aí tem um episódio lá grandão e não sei o que. Aí. Pra mim, essa porra é toda igual, velho. Depois de um certo tempo, essa porra fez uma coisa. A trilha sonora é, porque coloca a cara da musiquinha assim. Então, isso que eu tô falando. A gente deu aquela ideia dos Herculoides lá, de fazer a abertura dos Herculoides. Parece que não vingou. Aí agora tem essa ideia... Aí mesmo se eu falar as palavras a Mauricast e o sabe-se lá Deus o quê, né? Não é, mas... Sei lá. Vamos fazer abertura do livros, né? Que como é que vai ser essa porra? Então... Eu quero que você pelo menos diga os nossos codinomes pra já tentar colar. Então, animado, por favor. Putz. Faz você tá vendo a porta. Eu tô fazendo o quê? Um off. Oh, filha da puta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Engraçado é você achar o... Eu acho que no ritmo, né? Quando você tá já mantendo a conversa, tá com a galera, tá descontraindo já, é mais fácil você fazer. É verdade. Meu áudio tá legal, cara? Tá, seu áudio tá bom. Alguma interferência no fundo, nem, né? Pior que eu tô com porra de um pigarro foda, cara. Porra. Pigarro? É, cara. Pigarro, pô. Sabe o que é, pô? Caralho. Vai ver que aí vocês chamam de outra coisa. Eu sei que é pigarro, cara. Melhor. Não é porque... Porra, aqui tá fazendo calor caralho, né? Então... Eu fiquei... Fala logo o porta do calma, filho da puta, tá com pressa? Calma, deixa eu entrar no... Calma, porra. Entrar no personagem, cara, desagradável. Eu só fico pressionando os outros. Não gravo mais, hein. Deleto essa porra desse áudio, hein. Sou abusado. E aí, Thiaguinho, assistindo aula, né? Corta isso, joga fora essa parte. Tá foda, né? Tá gravando podcast, não gosto muito. Episódio de hoje: ler ou não ler? Eis a questão. Pam, pam, pam, pam, pam. Isso é uma calúnia, porque eu nunca falei mal de Crepúsculo. E aí, diga. Eu não. Eu nego. Claro, não é só porque o Wade sumiu, né, Will Smith? Rapaz, olha só. O que foi falado... Equipe ficou em Vegas, continua em Vegas. É, o que eu lembro que eu falei a respeito daquela merda foi que aquilo ali é simplesmente uma novela adolescente, é uma história de romance, onde alguém deu uma ideia brilhante para aquela feiosa gorda fetichista que é a autora, que queria ser desejada e currada por dois homens, que ela adicionasse poderes naquela merda que ia vender. Ah, bota um vampiro aqui, um lobisomem aqui, que isso vai vender pra caralho entre os virgões que acompanham esse tipo de literatura. E foi isso, cara. Uma merda. Como Jogos Vorazes. Pai, Jogos Vorazes, a questão é mais delicada, porque eu não vi nada daquilo. Eu sei que eu assisti pulando o primeiro filme, né? Nossa, assistia 5 minutos, 10 minutos, é muito ruim, e pulava, e eu vi que era o sobrevivente do Schwarzenegger de aquele filme de 1900 e Guaraná com Molha, velho. Você já viu esse filme? Ah, com certeza, uns 50 vezes, né, companheiro? Putz, cara, é Jogos Vorazes aquilo aí, cara. Só que fizeram com adolescente dessa vez. Nossa, um lixo. Pra você ter uma ideia, tem gente que compra Paulo Coelho até hoje, né, velho? Zíbia Gaspareto. Puta que pariu. Tem gente... Acho que a mamãe curte a Zib, hein? Puta que pariu. Rapaz, velho. Eu vou te dar um conselho, viu? Dê livros de presente pra sua mãe. Sim. Não, a minha mãe... A Rabana, por exemplo. Nossa. A minha mãe já leu. Rapaz, você quer que eu saia desse podcast, é isso? Fale logo, ei. Fale de uma vez. Não, mamãe me deu de aniversário um livro chamado... Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, daquele Eckhart Tolle, que é do autor de O Poder do Amanhã. Nossa. Cara, não sei nem se eu sou letrinho certo. Cara, isso é um negócio de alta ajuda. Ele tem uma média de 265 páginas, dividido em 10 capítulos. Eu li 5, que dava mais o final do quinto capítulo, dava 140 páginas. Eu li em 6 meses, eu não aguentei. A minha mãe já comprou um livro. Não terminei, nem quero. A minha mãe já comprou o livro. Ela me deu os parabéns, falou que era um livro pra me ler, que era muito bom e não sei o quê. E a última frase dela foi assim: "Você terminando, empresta pra mamãe." A minha mãe já comprou o livro pra ela, entendeu? Porque eu não leio. Eu falei na cara da minha mãe, falei: "Mãe, eu recebo carinho, recebo presente, recebo tudo, mas eu não leio." Eu, que nem eu tava comentando, eu li até hoje, que eu lembro, tirando livros de design, né, que eu faço design, que pra mim, assim, li uma vez, mas não lembro porra nenhuma, eu só li Festa no Céu, quando tava, tipo, na primeira série, e dois livros dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso porque é Cavaleiros do Zodíaco. Eu fui tentar ler uma terceira vez e, tipo, não consegui, nunca mais peguei nos livros pra ler, tá ligado? Eu li uma vez na empolgação, eu li a segunda vez pra entender e pra ver alguma coisa que eu perdi, e a terceira vez já não me chamou mais atenção. Não consigo ler livro. Sim, sim. Até pensei em ler aquele Cemitério de Dragões lá, que é baseado em Super Sentais e tal, né? Um colega meu da faculdade tá lendo, tá falando que é mó barato. Mas, sei lá, mano, não tá me chamando atenção. É, cara, Eu vou ser honesto com você. Eu acho isso uma puta falha de caráter, sabe? Pessoas que leem pra, que não leem pra mim, não tem valor nenhum na sociedade, vocês são desgraçados. Vocês são educados pela televisão. Você é um miserável. Espero que você tenha uma morte dolorida, sabe? Que seja esmagado por livros de uma biblioteca caindo em cima de você. Cara, posso ser sincero? Eu tô te desejando bem, tá? Só pra você ter uma ideia. Não. Espero chegar na parte do mal. O pior é que, tipo assim, eu tenho uma puta inveja de quem consegue ler, cara. Eu não consigo. Eu não consigo. Cara, mas todo mundo consegue ler, cara. Não. Aí você tá errado. Aí você tá bom, muito... nós temos... A maioria dos brasileiros não lê, cara. A maioria dos brasileiros não lê. Você tem que ler, velho. O que te chama a atenção... Não adianta você... Não, eu vou ler. Aí você pegar, por exemplo, a Divina Comédia do Dante Alighieri. Não vai funcionar pra você, bicho. Você tem que buscar alguma coisa que te chame a atenção, que te desperte uma curiosidade. E assim, a questão é, o brasileiro, eu já conversei com diversas pessoas assim, o cara acha que ele vai pegar o livro e ele tem que terminar o livro no mesmo dia. Ele acha que ele tem que acabar e se ele não conseguir, ele tem que pular pro final. Ou calar a boca de todos vocês. Não, filho da puta, cala a boca que eu tô falando, porra. Você tá me atrapalhando. Termina essa porra aí. Então, que beleza. O leitor brasileiro, né? O novo leitor brasileiro, ou aquela pessoa que nunca leu, mas como o Thiago falou, tem inveja, gostaria de ler. Você não pode partir pra cima da obra como se você quisesse devorar um livro de 300 páginas em 30 segundos, cara, em um dia, em 24 horas. Você tem que ir com calma, ainda mais se você não tem o hábito de ler, cara. A ideia, o conselho que eu dou a todo mundo, a ideia que eu tento promover pra essa galera que não tá habituada a ler, a verdade é essa, não é não gostar e não conseguir. E a galera que não tá habituada a ler, velho, é um conselho que eu dou: esteja sempre com o livro perto de você. Porque num momento de monotonia, que não tá passando nada da TV, que na internet não tem nada que preste, ou que você tá simplesmente isolado, acabou a bateria do celular, o livro vai estar ali. Então, se um livro de 300 páginas, coisas que a galera acha muito, 500 páginas que a galera acha demais, se você pegar esse livro e ler 20, 30 páginas dele por dia, cara, você vai acabar ele mais rápido do que você acha que você levaria, entendeu? Sim. Então esse é o conselho que eu dou. O livro tem que estar sempre perto de você, cara. No, como acontece com a gente, no nosso caso, dos quadrinhos. Quando você vai dar uma cagada, o quadrinho não está sempre no meio, na reta, em direção ao banheiro? Quando ele não está num cesto dentro do banheiro. Não, mas é verdade. Mas ó, agora eu lembrei. Para não falar que eu só li esses que eu citei, teve um que eu consegui ler completo e eu adorei. É o Ed Morte, se eu não me engano, do Veríssimo. Pô, muito bom, hein? Pronto. Cara, foi o único livro que conseguiu me prender até hoje. Então, é de Morte do Veríssimo. Você tem que buscar mais coisas do Veríssimo ou de autores que pareçam, né? Que tenham o estilo do Veríssimo, cara. E partir desse princípio. Daí em diante você vai buscar coisas mais complexas. É como uma droga. Eu acho que eu não deveria estar fazendo essa analogia, mas tudo bem. É como uma droga, cara. Você vai usar uma paradinha e daqui a pouco você vai atrás de uma coisa que te dê um barato maior. E é isso, cara. É ilusório, sei lá, enganoso essa questão do cara se limitar, que é isso que acontece. Ah, eu não consigo ler, pronto, acabou e não quero saber, e que se dane. Consegue sim, caramba. Realmente é difícil pra mim, na verdade. É muito difícil. Mas, quem sabe aí eu faço mais uma tentativa aí. A última que eu fiz, bem, cheguei na metade arrastado, né? O livro de autoajuda? É. Cara, mas ninguém lê isso, velho. A minha mãe lê isso, cara. Não, ninguém, cara. Vamos lá. Ninguém da nossa faixa etária lê isso, cara. Lê, pô, sim, eu encontrei uma colega que é alguns anos mais nova que eu, não muito, e ela falou que lê e que é muito bom. Mas aí é mulher, né, cara? Quando é mulher, a gente tem que desconsiderar. Corta isso, pelo amor de Deus. Nem continue, velho. Não, continuo sim, cara. Mulher lê muita besteira. Lê muita merda, cara. Mulher lê muito lixo, velho. Porra, é a mesma coisa. Você tá. Né, peraí, você vai falar mal de 50 tons de cinza, eu vou sair. Rapaz. Eu que vou te tirar, seu filho da puta. O gosto, né? O gosto. Ele é variado, né? A gente sabe disso. Uhum. Que gosto é igual bunda, né? Cada um tem a sua e cada um faz o que quiser com a sua. Mas a mulherada, velho, a mulherada tá anos luz, velho. Tá 10 cabeças de distância quando o assunto é gosto merda em relação a livros, velho. Porque não é possível. É merda atrás de merda. Todo ano saem 10... best-sellers de merda atrás de merda, e a mulherada compra isso. Não sei se lê, mas compra, velho. Cara, você vê essas bostas de 50 tons de cinza, isso vende, sabe? Você vai ver trilogia Crepúsculo, as mulheres compram, as adolescentes compram. Agora esse da menina aí que virou a sensação agora, que tem um pássaro pegando Mockingbird, não sei o que lá. Jogos Vorazes. Porra, essa bosta vende, cara. Sabe? Harry Potter é mais infantil do que qualquer coisa. Vende. É impressionante. Assim, no que se trata de bosta, a mulherada tá anos luz da frente. Eu acho que isso só é inversamente culpa das estrelas. Também outra bosta, Cidade de, não, é de Papel. Também. Agora, o que vende pra caralho e ninguém sabe é aqueles tipo livro Sabrina que vende banca de jornal. Não, cara, não é possível. Esse troço não existe mais, não, cara. Existe sim. Existe, mano. Existe, pior que existe. Cara. Velho, minha mãe comprava isso, cara. Ainda existe. Nossa senhora, que sempre tinha. Sempre tinha um cara descamisado, né? Sim, depilado, musculosão na capa. Misericórdia. Você já leu, fala a verdade. Não, cara, não li, velho. Eu não li. já teve uma época que eu tava tão sem coisa pra ler que eu já comecei a ler, cara. Que desespero. Lamentável. Meu avô, né? Meu avô é do interior de Minas Gerais, né? Então não tem muita coisa o que fazer nessas cidades, além de trabalhar, tomar cachaça e se entreter de alguma maneira. Então ele lia muito livrinhos de faroeste, né, cara? Aquelas novelas, novelas, né, revistas pequenas de faroeste. Então eu li muito isso, né? Era bom, cara. Era bom, continua sendo bom, né? Tex é bom até hoje. Sim. Então eu comecei por aí, eu li muito disso. Mas... Não sei se você sabe, mas muito desses livrinhos de cowboy não eram feitos por americanos, era um maluco brasileiro que tinha feito mais de 1000 livros. Pai, sério? É sério. Caraca, eu lia muita coisa assim, e o que eu fui buscar depois de referência, né? Que você depois começa a querer buscar os autores e mais informações, eu lia alguma coisa ou outra que eram autores italianos que foram traduzidos e tal, mas dessa eu realmente não sabia. É uma dessas editorazinhas que estava, era um maluco que ele fazia praticamente um livro por mês, um desses livrinhos. Ele escrevia sobre cowboy, e esses de espião e outros desses temas. Espião amando do Batman? Vagabundo mesmo. Rapaz, tem que ir atrás dessa informação pra gente passar uma informação mais precisa. Vai ver se. Não, não precisa ser agora, seu viado. Depois a gente grava. É só colocar no link aí embaixo aí, google.com. Caralho, vocês são bichos mesmo, cara. Vocês já estão zoando parado. Lembra que eu falei dos pockets aqui, ó? O escritor que mais publicou livros no mundo. Formado médico na USP, cirurgião José Alfoim Kioki Nui. Escreveu 95% dos pocket books publicados no Brasil. Escreveu 999 novelas em 6 anos. entre histórias de faroeste, guerra, policiais, espionagem, amor e ficção científica. Ou seja, 95% dos livrinhos que a gente via, cara. Cara, então, eu tô vou passar o link, velho. O muito que eu lembro do Ed Mort é justamente isso. Eram pequenas histórias, começo, meio e fim. Você não precisava, muitas vezes, ler na ordem. Era quando tinha alguma coisa assim, era apenas uma citação do outro caso e acabou. Entendeu? Era bem divertido. Mort, Ed Mort, está na plaqueta. Eu lembro a entrada de cada capítulo até hoje, ó. Que tinha uma plaquinha dizendo, entre, não me bata. Ou algo assim. Algo assim. Eu fiquei sabendo que até tem um filme com o Paulo Betti estreando. O Ed Mort. E tinha um seriado na Globo também. Chegou a ter um seriado na Globo. Se não me engano, com o Caruso, não foi? Eu acho que é. Rapaz, esse seriado. Teve um filme, né? Sim, com o Paulo Betti. Teve um filme com o Paulo Betti. E Cláudia Abreu. Não, cara, o seriado que teve foi com o Caruso, né? Isso. Passava na Multishow, o filme foi com o Paulo Betti. Acho que teve alguma coisa na HBO, cara. Ou eu tô fazendo confusão? Acho que tá. Será que você não tá confundindo com aquele Mandrake? Não. Mandrake... Era o Palmeiras, lá, o Marco Palmeiras. É, o Mandrake, essa informação. Eu tô dando uma consultada aqui. Eu acho que o Ed Mort tem alguma coisa a ver com a HBO, sim, cara. Não sei se foi a HBO que promoveu o filme na época. Mas o filme é antigo, pô. O filme é de 97, cara. Então? Já tinha esse HBO nessa época aí? Cara, não, provavelmente pra gente é que não, né? Com certeza. Se a HBO ela participou de alguma maneira do... O filme ganhou um prêmio concedido pela HBO. Eu sugeriria a Thiago, né? Já que estamos falando de contos, histórias curtas, um livro de Isaac Asimov, porque ele tem muitos contos, que são de 2-3 páginas, que são muito bons, cara. Que eu acho excelente. Pô, vou ver se eu consigo alguma coisa. Bom, a Batalha do Apocalipse, por que eu gostei? Primeiro porque quando eu peguei, uma pessoa me emprestou, eu pensei, tá, livro, dispor. Eu pensei que era, mais um livrinho modinha, certo? E vai ser uma merda. Mas às vezes eu gosto de sofrer assim, lendo. Tanto que eu li praticamente a obra completa de Harry Potter. Quando, obviamente também porque eu tava sem nada pra ler. E me surpreendeu, né? Porque o personagem, assim, não me digo que o personagem tem uma profundidade, assim, incrível. Mas, pelo menos, ele tem algum conteúdo. Confesso que eu gostei mais da personagem feminina, a bruxa que andava com ele, do que com o próprio personagem. A história... Não é Hermione. O nome da mulher é até tirado de um personagem que é uma bruxa. E o enredo da Batalha do Apocalipse, é óbvio, né? São os anjos... Os anjos de modo geral, né? Deus, na verdade, criou o mundo e disse, cara, saber, eu vou ali no bar da esquina, né? Me esperem que eu... Daqui a pouco eu volto. Vou comprar cigarro, daqui a pouco eu volto. E o que aconteceu foi que nunca mais voltou. E os anjos, né? Teve uma batalha, por aí vai. E houve uma deserção, né? Uma parte dos anjos criou uma facção, outra criou outra facção. E tinha uma terceira facção que era os Anjos Caídos de Lúcifer. Até aí, tem o nosso personagem principal, né? Que, vamos dizer assim, é o herói relutante, que chega aqui saber, vou ficar aqui na Terra, eu não quero mais saber de guerra, certo? Eu vou ficar quietinho num canto, né? Mas o que acontece sempre com todo herói relutante que não quer lutar? Não, você é o escolhido, você é o mundo. E assim mesmo, a contragosto, ele vai lá e ele começa a relembrar toda a sua trajetória. Que começa no presente. E ele retorna desde a época que ele ainda está no céu, e depois até a antiga Babilônia, até Império Romano, certo? Até a Guerra Mundial, até chegar ao dia de hoje. E depois, não é bem o dia de hoje, é um futuro. Porque, na verdade, está acontecendo no fim dos tempos, né? Os anjos vão lutar em uma última batalha, as três nações vão se enfrentar. Mas isso eu não posso falar, senão vou dar spoiler, né? E ficar com uma que o livro acaba, mas tem um respaldo. Me lembrou muito Supernatural. É isso, cara. Tem um filme também chamado Anjos Caídos, que até com aquele ator assim que eu gosto, eu esqueci o nome. Will Smith. Christopher Walken, e teve a continuação. E o mais legal é que o Christopher Walken, ele faz um anjo tão miserável, que ele vai pro inferno no 1, e ele aparece no 2, e com um plot bem engraçado, velho. Nem Lúcifer aguentou ele no inferno. Mandou ele de volta pra Terra, que por sinal é o vilão do livro de Thor, mas acho que tem um 3. E basicamente isso, cara, não tem muito mais o que falar da Batalha do Apocalipse, que além de que o Expo, ele aproveitou, né, que deu sucesso, então vou começar a escrever livros no mesmo, entre aspas, universo. Sim, mas e os anjos, e ele, na verdade, não são anjos super poderosos, assim, esses daí são mais fraquinhos, vamos dizer assim. Que já usam metralhadora, certo? Eles, não são tão overpowers quanto o anjo poderoso do 1. Então, o que foi que eu gostei? Bom, o cenário em si é interessante. Eu gostei do fato dele começar num futuro assim, pré-batalha, mas ele voltar para o passado, ele faz uma boa reconstrução histórica até, né? Certo? As lutas. O enredo, assim, não é previsível. Eu confesso que realmente o final me surpreendeu. Eu gostei da história, certo? Me deu vontade de ler as outras obras do Expo. Agora, é engraçado que Expo faz parte de uma nova geração de escritores, né? Que escreve muito o realismo fantástico, assim. E que são muito de nicho, tipo o Viaco, né? Que ele escreve sobre vampiros, né? Não sei qual a sua opinião sobre isso, Rodrigo. Sobre os livros dele. Vampirão português. E... Sim. Tá. Vamos continuar então. Tudo bem, Paulo Mandado. Sim. O livro de Spock. O que tem mais pra falar do livro de Spock, cara? Mais nada, cara. Você quer que eu dê spoiler do livro? Eu já falei. Cara, chega. Eu me recuso a falar mais sobre Spock. Eu daria então, deixa eu ver, uns 6 a Maurício e meio pelo livro. Recomendo. Que nem, por exemplo, a autora lá do da série 50, autora, sei lá, da série 50 Tons de Cinza, entendeu? Também foi o mesmo esquema aí, que se fantasiou e não sei o que, aí não sei se teve alguns experimentos ou leu alguns casos na internet e, vou fazer um livro sobre masoquismo e não sei o que. Eu conheço pessoas do ramo masoquista, ele falou que aquilo lá não tem nada a ver, cara. Mas vende pra uma molecada aí, geração leite com pera. Foi mesmo. Não, eu tô falando. Não, cara. Não, posso falar sobre o filme? Vai. O filme é tão ruim, cara, mas tão ruim, que até o ator que escolheram, cara, que devia ser um cara malvadão, que gosta de dar porrada assim, né, amarrar a mulher, o cara, velho... Você via que o cara tava fazendo aquilo ali com má vontade, cara. O ator, certo? Pô, velho, ou o cara era gay, ou então escolher o cara visivelmente ao contrário do que deveria ser o personagem. Eu não li o livro, com certeza um cara que gosta de fazer as mulheres sofrerem, não é assim. E é tanto que se você vê a entrevista do cara, ele fala, não, eu fiquei com vergonha de ter feito esse filme, eu pedi desculpas à atriz, velho. Tô falando sério. Meu Deus do céu. É nessas horas que eu dou graças a Deus de estar solteiro. Me acorda. Você não vai falar, não. Eu sei o que você vai dizer. É, passou o limite. Opa, tem um amigo assim. Quando eu era pequeno, né, pai era da Marinha, e ele tinha um hábito de, quando antes de viajar, deixar um livro na minha mão, e quando ele voltava, eu tinha que dar conta desse livro, né? Foi por isso que eu comecei até a ler rápido, que às vezes eu não sabia quando ele voltava, às vezes voltava em um mês, às vezes voltava em 6 meses, e aí eu tinha que dar conta. O problema é que meu pai, ele tinha um gosto um tanto quanto estranho pra ler, tipo assim... Tem uma vez que ele me trouxe Olavo Bilac pra eu ler, as poesias de Olavo Bilac. Outra vez ele me trouxe São Bernardo de Graciliano Ramos. Que foi um livro maravilhoso, mas que, pô, velho, eu só tinha 12 anos quando eu li o livro. E o livro é um livro até um tanto quanto sangrento, assim. Era um cara que era um menino pobre, e aí ele começa a subir na vida, assim, mata algumas pessoas pra conseguir terra, e depois ele casa com uma professora, e ele maltrata essa professora. Pessoa, eu não me lembro mais como o livro acaba, mas é engraçado que a maioria dos livros que hoje eu não pararia pra ler, Né? Meu pai não tinha muito critério para trazer o livro, para trazer o livro para eu ler. Eu era obrigado a ler e foi daí que eu comecei a me interessar, assim, sendo obrigado a ler sempre, que me interessei a ler o máximo que eu podia. Referência, né? Sim, com certeza. Com certeza. Começou por medo, né? Agora virou paixão. Hã? Uhum. Começou com não consentimento, né? Stay tuned for more happy days. Compre as camisetas exclusivas Amauricast pela metade do preço, por apenas R$120. Camisetas em puro algodão nos tamanhos pequeno, médio e grande e rolha de poço. E nas cores branco, verde, rosa e afrodescendentes. Então, a minha indicação, cara, Pines do Blake Crouch, né? Que faz parte de uma trilogia. Tá? Depois dele nós temos Wayward. Wayward é o segundo e The Last Town é o terceiro livro. É um thriller, né? De suspense e mistério. A narrativa do Blake, do autor, é intensa. Do Blake, ó, como se eu tivesse intimidade com o puto. A narrativa do cara é intensa, velho. É precisa, é eficiente. O cara é eficiente, sabe? Cirúrgico. E mesmo por toda a imersão que você tem, né, na leitura, não existe palavra melhor para definir o livro como empolgante, cara. É sensacional. Não sou aquele novo leitor, aquele leitor jovem que, por exemplo, quando o hype de Emílio Dracon, eu vou mais além, o hype do Código da Vinci estava no auge, que novos leitores aí, os cults, o intelectual da semana, dizia que era o melhor livro do mundo, né? Era o melhor livro de quem só lê um livro no mundo, né? Então, Mas tem um filme excelente, cara! Que filme excelente, velho! A única coisa que tem do Tom Hanks lá... Tom Hanks, porra! É o único cara, porra! Então, voltando a falar do livro que você tá me atrapalhando, seu filho da puta... Como eu já disse, é um thriller de mistério e suspense. Por dominar esse tipo de narrativa, o autor, né, o Blake Crouch, né, continuou a trilogia. Né, a princípio, Pines ia ser um livro único, né, mas ao desenvolver a leitura e conversando com o seu editor, surgiu a possibilidade de ser iniciada uma trilogia ou não, né? De acordo com a aceitação do livro. Tanto que o final dele é muito interessante, é surpreendente, né? Pode-se dizer surpreendente, e ele é meio um final aberto. Ele conclui, mas ele te deixa a possibilidade de você continuar ou não, né? De você prosseguir com a história ou você terminar por ali e ficar só no imaginário, e aí já faz parte da cronologia pessoal da pessoa, ela imaginar uma continuação, o que aconteceu para essa história. Vou falar um pouco da sinopse. O personagem principal da trama é o agente do serviço secreto, Ethan Blake. Ele é o personagem principal. E logo no início do livro, ele está recobrando a consciência em uma cidade do interior dos Estados Unidos, tá? Cercada por montanhas, né? Muito altas, né? Paredões de rocha bruta e com pinheiros muito grandes, né? Árvores gigantescas, que é daí que vem o título do livro, né? Ah, é uma cidade, a Pines, a cidade, né, ela é uma cidade no máximo com 600 habitantes, né? E você compra bastante a ideia do livro, porque assim como o personagem principal, o protagonista, você não faz ideia do que está acontecendo. Blake Crouch usa dessa questão da amnésia temporária do personagem para te trazer pro que ele está propondo, né? Vamos começar uma história, o personagem, assim como você, não sabe o que está acontecendo, ele perdeu a memória, ele não faz ideia do que se passa com ele, onde ele está e o que ele está fazendo nessa cidade. Tá? Ele, aos poucos, né, de acordo com flashbacks, né, porque a história ela trabalha dessas duas maneiras. Né? A narrativa ela se divide entre o presente, né, do Ethan Blake em Pines, e um passado distante, onde ele foi capturado numa missão, porque ele era um piloto do exército americano, onde ele foi capturado durante a missão e foi torturado por terroristas. Tá? Então, ele fica buscando esses flashbacks, né? Ele alterna entre o presente e os flashbacks desse período em que ele foi capturado na guerra, e também a memória da esposa dele e do filho vem em alguns momentos, quando o Ethan começa a se questionar sobre se ele agiu certo na vida dele. E ele e a esposa estão passando por um caso recente, né, de estresse no casamento, porque ele foi infiel. Então, quando ele desaparece, o próprio filho dele, né, tá convencido que ele abandonou a família para fugir com a amante, que também era ex-parceira dele no serviço secreto. Então, tem tudo isso. É um ambiente muito familiar, cara. Tirando o grande mistério, né, que está por trás de Wayward Pines, os temas são bastante comuns. Estão no nosso cotidiano. E o seriado? Qual foi o problema do seriado? Rapaz, não, eu vou falar um pouco mais do livro ainda, antes de falar do seriado. Porque, porra, o seriado, caralho, não vale nem a pena. Mas eu vou passar um lápis no seriado. O Ethan Blake, né, ele chega a Wayward Pines, é uma cidade do interior dos Estados Unidos, localizada em Idaho, para investigar o desaparecimento de dois colegas de trabalho. Né? Essa agente secreta que ele tem um caso, por isso que uma das suspeitas do filho e da esposa dele é que ele tenha fugido com ela, e a outra é o agente, que o parceiro dele, no momento onde ele sofre o acidente e acorda na cidade e já não sabe mais o paradeiro do parceiro e conta com essa amnésia. Tá? Essa parceira, primeira parceira dele que ele cometeu adultério, ela desaparece, tá? Investigando Pines. E ele e o novo parceiro vão atrás, né, de maiores informações do paradeiro dela, e desaparecem também. Ele acorda depois de um acidente, e um parceiro atual dele desaparece, e ele tá com amnésia, com algum resquício de memória, e se lembra que ele tem que ele tá ali procurando alguma coisa, mas o objetivo principal dele inicialmente é encontrar o parceiro dele e saber quem ele é, principalmente, o que ele tá fazendo ali, tá? Então, ele acorda, né, ao lado do rio, tá? Todo arrebentado, né, devido a uma pancada que ele recebeu na lateral do carro que ele dirigia. E a memória dele é o grande problema e o grande trunfo que o Blake Crouch faz para te vender a ideia do protagonista. A partir desse momento você vai ter descoberta junto com ele, e isso funciona perfeitamente, cara. Isso é a sacada de mestre. Você se vê, não tem como você não se identificar e não se vê no papel do cara. A jogada é essa, e funciona muito bem. Enquanto ele é resgatado, então ele acorda do lado do rio, com esses lapsos de memória, e caminha, né, cidade adentro, para tentar descobrir quem ele é, onde ele está e o que está acontecendo. Né? E devido a esse esforço de prosseguir, de tentar se entender o contexto dos acontecimentos, ele acaba apagando de novo e acorda novamente no hospital. Quando ele acorda no hospital, depois de receber os primeiros socorros, os primeiros tratamentos, a memória dele começa a voltar, o trauma começa a diminuir, e ele, nessa parte do hospital, que a gente é apresentado a três personagens que vão fazer parte desse primeiro livro, né? A gente vai eles vão fazer parte, vão ser personagem recorrente em toda a narrativa e no convívio do próprio Ethan durante a contagem da história. Então, ele, ao acordar no hospital, ele interpela essa enfermeira, né, da parte do documento do celular que ele perdeu no acidente de carro. Depois que ele caminha, né, a cidade adentro para tentar entender o que está acontecendo no contexto geral da situação, devido a esse esforço, ele desmaia e o médico, doutor, psiquiatra, que mais para frente a gente vai entender o papel dessa galera na história. A memória dele vai voltando após o primeiro tratamento, né, os primeiros socorros, os primeiros tratamentos que ele recebe, e ele questiona a enfermeira a respeito dos documentos, da pasta de documentos, e o celular dele, né, que provavelmente foram perdidos no acidente. Tá, ela, uma enfermeira, uma personagem muito, muito carismática, muito, muito prestativa, ela disse que ele chegou lá sem documentação nenhuma, foi atendido de emergência, mas que a documentação e o telefone dele devem estar em posse da polícia local, mais especificamente o xerife. Então, Ita, né, solicita a ela que ele quer falar com o médico responsável, né? O médico pode dar alta para ele sair do hospital. E, segundo a enfermeira, o médico deve passar lá à tarde, pois está consultando os outros pacientes, e viria à tarde para atendê-lo. Né? Só que essa tarde, né, esse mais tarde, essa consulta mais tarde com esse doutor nunca acontece, porque o doutor não aparece. Então, o Ethan começa a se irritar e com a demora dessa liberação, e ele mesmo decide se dar alta. Sabe? Ele tira os acessos, pega o que está disponível da roupa dele lá no hospital e decide partir para o posto policial, porque o objetivo dele principal é tentar restabelecer a comunicação com a esposa e com o filho, que essa altura do campeonato já, no mínimo, estão preocupados com o que aconteceu com ele, cara. E nessa caminhada que ele faz entre o hospital e o posto policial, a descrição da cidade é perfeita, sabe? Dos moradores, dos costumes. A galera tá fazendo um churrasco, aquele churrasco americano com hambúrguer e salsicha na praça da cidade, sabe? Apesar do Ethan ter essa primeira imagem, essa primeira sensação, que a cidade é um paraíso, uma cidade do interior perfeito, onde todos se conhecem, são todos amigos, e aqueles clichês inteiros, o cara ainda, por ser agente secreto, por ter já visto e passado por situações, no mínimo, estressantes, ele tem um pé atrás, ele tem uma paranoia, sabe? Enlouquecedora, que fica martelando na cabeça dele que tem alguma coisa errada, que nada, pô, não pode ser assim, é muito perfeito. Então, para concluir, cara, Pines, né, tem sobre os dois primeiros personagens que a gente encontra, o médico, a enfermeira e mais tarde o xerife, que é um personagem muito, muito particular também, interessante. Também conta com, sei lá, pelo menos uma dezena de outros personagens bem caracterizados, né? E sempre mantendo aquele clima de suspense, mistério, tá? Né, como na apresentação eu falei, um thriller com mistério e suspense do começo ao fim, cara. Você só tem a última conclusão, realmente nas últimas páginas que você consegue respirar e falar assim, caramba, agora sim eu consigo não estar tenso, porque é uma pressão que eu tive, que você, leitura tensa, né, tem um ritmo tenso, além de todo o mistério, né. Cara, o próprio Blake Crouch, na contracapa do livro, ele retrata que ele foi muito influenciado na série de 1990 Twin Peaks, até para ambientar a história, que aqui no Brasil, né, foi chamado de Quem Matou Laura Palmer, aquela série do David Lynch dos anos 90, e ele se inspirou muito nessa série para produzir a narrativa desse livro, né? Mas, cara, apesar de Twin Peaks ser sensacional, provavelmente uma das melhores, quiçá a melhor série do gênero, a obra do Blake Crouch, cara, não faz por menos. Tá? Ele simplesmente não pegou as fórmulas, né? Essas fórmulas antigas, essas receitas, e se utilizou delas. Tá? Ao contrário disso, tá? ele fez um livro, contou uma história original e com um final que você não espera. Os últimos acontecimentos você não espera. Eu já compartilhei o livro com vocês, para vocês darem uma olhada, recomendo a leitura. E assim, e como eu já tinha mencionado, o final aberto é legal, porque você se questiona se um dia isso poderia realmente acontecer com a nossa sociedade ou com a humanidade, sabe? E essa resposta você tem nos próximos livros da série. É leitura obrigatória, tá? Para quem curte um suspense, um mistério, é de tirar o fôlego. Você vai querer ler de uma vez só, tá? Depois vai repassar umas outras páginas, vai tentar entender melhor. Eu gostei, recomendo mesmo. E busque as continuações, cara. E o seriado? O seriado é uma merda. Me recuso a falar sobre isso. Cara, o seriado tem problemas gravíssimos. A primeira grande falha do seriado é que o livro, como eu citei, o livro ele se utiliza do truque, do artifício, da amnésia do Ethan pra te vender o enredo. E o seriado não faz isso. Com 5 minutos de seriado, o cara já sabe quem ele é, o que está acontecendo, coisas que fatos e acontecimentos que seriam revelados mais tarde no livro, que você se surpreende no livro. O seriado é jogado de qualquer maneira, sabe? Mais uma vez eles pegam uma fórmula redondinha de mistério, sabe? De suspense, e querem transformar numa série de ação. Isso é o grande defeito dessa série. Tá? O protagonista é medíocre, cara. É o Matt Dillon, cara. Ah, meu Deus. Eu falo pra você, eu não tenho nada contra o Matt Dillon. Pro que ele se propõe, pra esses papéis cínicos, eu acho ele até bom, cara. Ele, por exemplo, ele tava bem em Crash no Limite. Então, pra esses papéis, assim, daquele Garotas Selvagens também, esses papéis limitados, onde um bom diretor conduz, assim, filho, faz assim, assim, assim, não sai muito disso, até no Quem Vai Ficar com o Mary, né? Porra, ele tá bem, cara, ele foi bem dirigido. Mas essa série, cara, eu não sei se é culpa da direção, se ele tá de saco cheio pra atuar. Cara, tá muito ruim, tá muito fraco, sabe? Ele faz um cara que, tanto faz. Enquanto no livro a motivação do Ethan é resolver a questão toda e restabelecer o contato, ele bota a vida dele em risco. Ele restabeleceu o contato dele com a família, né? A série acaba com isso, a série televisiva acaba com isso, porque, sei lá, no segundo episódio ele já encontra a família, aí já vira aquele seriado novelão que ele e a família tem que descobrir o que está acontecendo, porque ameaça paira sobre a minha família e eu sou o super pai, enquanto não tem nada disso, sabe? Desvirtua completamente a proposta do livro. É fraco, eu não recomendo. Não recomendo nem pra última opção. Se não tem nada pra assistir, eu vou assistir essa merda. Não. É melhor você recorrer a própria série original que inspirou o livro, que é a Twin Peaks, a rever essa merda. E quem não viu, assiste a primeira vez, claro, com a ideia que é uma obra de 1990, sabe? Tem muita coisa que funciona em 1990 e agora não funciona mais. Esse é o erro que a molecada usam para esse tipo de avaliação. Tá datado, é velho. Não, você tem que pensar, tentar entrar no ambiente, né, de 1990. Não, então, para você fazer esse julgamento, né, de Twin Peaks, você tem que ser um pouquinho benevolente, você tem que pensar, né, com aquela cabeça de 1990 que a série vai funcionar. E eu acredito que a maioria que tem bom gosto, é claro, né, não esses miseráveis, né, que gostam de Cavaleiros do Zodíaco, Thiago, vão ficar estigmatizados, dizer que é uma série que não funciona, que é uma série datada. Então a série eu realmente não recomendo e fiquem longe dessa merda.